Agora ficou muito mais fácil fazer a sua reclamação e resolver o seu problema. WhatsApp Reclamar Adianta, 993289328, 993289328. Nos adicione, faça a sua reclamação, denúncia, mande o seu áudio, vídeo e foto, 993289328. WhatsApp Reclamar Adianta, nova Rádio Band 1360, a rádio que briga por você. 24 horas de jornalismo, utilidade pública e defesa do consumidor, onde o ouvinte participa de verdade e entra no ar. Nova Rádio Band 1360, a rádio que briga por você. O que você vai ver na TV mais tarde, o Reclamar Adianta traz em primeira mão para você. Durante a madrugada, Atila Nunes e sua equipe estão de plantão, de olho nas notícias, para quando você acordar, manter-se super bem informado com as manchetes e destaques de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Reclamar Adianta, chegando sempre na frente.